Salvador, muito boa tarde, eu vou no 755. Uno 755, boa tarde, prossiga. Uno 755 para Confins, ciente da informação Charlie, autorização. Ciente, Uno 755, o senhor confirma o nível solicitado para Confins? Solicito o nível 400. 400, aguarde cópia, agora levar o Sagaz à saída. Aguardando, é Eval Sagaz, Uno 755. Prossiga, Thiaguinho. Quer dar um abraço, Saliba. Um abraço, Salibão. Controle Salvador, ou mais que Delta, no através do torcedor. Mais que Delta, chame a torre 1183, mais que Delta. 1183, Delta, grato. Salvador, é o mais que Delta. Mike Eco Delta, está presente, está autorizado, base pela direita da 17, reporte final. Ok, autorizado, curvando a esquerda para fazer a base pela direita, chama na final, Mike Eco Delta. Afirmativo. Sabatango, Foxtrot, Golf Bravo, a Lima tem pichar 28. Golf Bravo quente, a Lima tem pichar 28. Destruir Salvador, muito boa tarde, o objeto 6720 vai passar 180, agora com 50. Boa tarde, objeto 6720, firmeza, chamar 11935, por favor. 1935. Salvador, boa tarde, o Trip 5488 com a Charlie. Trip 5488, boa tarde, firmeza, cavaleiro, 11935, por favor. 1935. Guam, will you please confirm again gate for go 1395? 809. Livre pouso pista 197, vento 230 graus 09 nós. Gente, Delta grato. Romeu Coenga, prossiga. 030, na Pro de Cari. Ok, Quem mantém é o nível 30, 11935 a frequência. Enter, valeu. O voo no 755 está na posição 2 para pushback e acionamento. Informo um helicóptero fazendo pouso parado na cabeceira 17. Monstro, lá no cliente, livre decolagem. Aí que é a Q-Delta, solo 53, frequência livre ao estacionar. Informo que foi solicitado junto ao centro a sua autorização. O mesmo informou que não tinha o seu plano lá, ok? Ele está verificando junto ao setor de planos de voo. O senhor irá aguardar a autorização. Ciente, voo no 755. 35. Trote Golf Bravo, decolar 254, controle 199, decimal 35, bom voo. Ok, Sobral Ciente, controle Salvador, 199, decimal 35. Ó, Sobral Salvador, gol no 75. Siga, gol no 75. A nossa companhia aqui nos informou que o nosso plano está como Golf e Giga Oscar. Como Golf e Giga Oscar? Foi informado aqui pela nossa companhia que o nosso plano de voo está como Papa Romeo, Golf e Giga Oscar. Papa Romeo, Golf e Giga Oscar, para 19,50. Para consciente, vou informar direto ao centro de agora. Ok, obrigado. O Sol, eu vou no 399. No 399, prossiga. Pode andar, por favor, o nível 360, São Paulo, Congonhas. 360, Congonhas, aguarde cópia, vou no 399, saída Gole, Eval Sagaz. Gole, Eval Sagaz, 399, obrigado. Ciente, Caçador 08, já estacionado? Caçador 08, está autorizado o táxi? Reporte para ingresso na 17. Informa o ajuste no 0 no 2. Caçador 08, transponder 01 no 41. Na escuta do solo, o Papa Romeo, Golf India Oscar, confirmando, é o 400? Afirmo, 400. 755 na Escudo Sol. 755, prossiga. Então, o seu... A matrícula, então, vai permanecer como Papa Romeo Golf India Oscar, não é isso? Ah, acho que sim, a companhia informou, acreditamos que fica Papa Romeo Golf India Oscar. Então, o Papa Romeo Golf India Oscar está autorizado para Confins, o nível de voo 400, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após direto Sagaz, transponder 5152 e a frequência do controle 119.35. Ok, autorizado então, com fim nível 400 via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda, na saída Gole, Eval e depois direto Sagaz. Controle 5152, transponder 5152, controle 11935 para o Papa Romeo Golf India Oscar. Papa Romeo Golf India Oscar, o cotejamento correto, o ajuste 1012, no gate 02 está autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Autorizado no 2, pushback acionamento, chamará para o táxi o Papa Romeo Golf India Oscar. O tempo de voo? Autonomia de 2 horas e 20 para voo de 1 hora, o Caçador 08. 2 horas e 20, o tempo de voo de 1 hora, ciente. Chame o controle agora em 119.35, bom voo. Obrigado, 08. 9, pronto, cópia. 3190, informa o tráfego à esquerda, o helicóptero acabou de decolar da cabeceira no 7, livre pouso pista 28, o vento 220 graus 092. Ok, livre pouso pista 28, 3190, confirma o destino do helicóptero? O helicóptero está com apoio do farol de Itapuã, pro sudoeste. Sim, 3190, ajuste 1012. Afirmativo. Prato, livre pouso 28, 3190. Eval, direto Sagaz, 5164, transponda 1935, controle, gol no 399. Reto, gol no 399, ajuste ao no 012, chame pronto, pushback acionamento no gate 01. Gol no 012, obrigado. Salvador, Webjet 6720, no ILS 28. Webjet 6720, continue a aproximação, aguardando pista livre. Continua a aproximação, Webjet 6720. Zero, Salo 02, ao livrar à esquerda, 121.9, mantém a posição de Dalfa. 219, manterá. Tentou se livrar na última, o 3190, seu Belhota Senhora. Ou melhor, livrar a esquerda, tem um tráfego já na final, da 28, 3 milhas. Tá, ok. Solo Salvador, boa tarde, tá 3190, livrou. 3190, prossiga táxi em frente, Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, reportando para ingresso no pátio principal. O Papa Romeu, Golf India Oscar, está pronto para o táxi com 8-1 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 4 minutos de autonomia. Papa Romeu, Golf India Oscar, táxi via India Alfa. E próximo ataque sua Golf, vai chamar a torre 183, ajuste 10013, tem um bom voo, boa tarde. Autorizado táxi via India Alfa, ao cruzar o taxi Golf, torre 183, ajuste 10013, Papa Romeu, Golf India Oscar. Obrigado, boa tarde. Livre ingresso, pátio principal, gate 02. Ok, está autorizado o ingresso no pátio principal para o gate 2, o TAN 3190. Salvador approach, good evening, it's November 155, half of November, descending final for 150 towards Jonah. All right, direct contact, approach 119035, please. 119035, 155, half of November. Web 6720, solo 05, Olivra 1219. 19, Olivra, primeira esquerda. Salvador, Romeu Eco Índia. Romeu Eco Índia, livre pouso pista 28. O vento 220 graus, 08 nós. Eco Eco Índia, livre pouso. Guardando para ingresso via Alfa, levantando a Stain. Quando R2 da Stain, ingresso no 02, o Webjet 6720 está livre, ingresso Índia, gate 04. É depois do Maria, livre Índia 04. Salvador, vai ter 9600. Até 9600, desse mantenha 2000, altímetro 0013, curva esquerda, proa 3, correção. 010, limite localizador. Sim, 010, limite localizador, baixando para 3000, né? 2000 agora, 2000 com 1013. Ok, 2000 com 1013. Patrulha, Salvador, o triple 5488. 5488, controle desse, mantenha 3000, 1013 no ajuste. Para 3000, quando 0 no 3. Até 9600, curva esquerda, proa 320 para o localizador, reporte estabilizado. Ok, 320, reporte estabilizado. 3620, Brasília será coordenado, volando a 28, a saída será gole e transição Okito. Gole e transição Okito. Pro 3567. 5488, reduza para 1970 nós. 1970 nós. 5488, sob vetoração, mantenha presente proa, reporte ao atingir 170 nós. 5488, controle. Presidente, mantendo a proa, reduzindo para 170. Perfeitamente, mantenha a proa sob vetor, limite é radial 1-10 do VOR Salvador. 1-10 de Salvador. 9600, reporte estabilizado, localizador. Reporte estabilizado, localizador. C5488, desse mantenha 2000, mantenha presente pro. Desce para 2000, já mantém 170. Feito. C9600, interceptou o localizador. Matilho, senhor, interceptando agora. De livre aliás. Livre, fazendo a correção. C5488, redução para 150 nós, desça para 2000, aguarde vetor para o localizador. Vai ter que fazer a sua aproximação, ok? A velocidade baixa demais para nós. Pode reduzir para 150, não? Ok, vou fazer a aproximação. Feito. Então, inicie curva esquerda, proa 320, chame o localizador, desse mantenha 2000. Esquerda para o localizador, reduzindo o TP5488. Mantenha 9600, reduza para a aproximação, chame a torre 1183. 7183, agradecer, senhor. Passo. Colagem na saída Gole, transição Ufito, transponder 5402 e a frequência do controle 119.35. Autorizado 360 para Brasília pela Upper Zulu 17, decolada 28, curva esquerda, saída Gole, transição Ufito, aciona 5402, controle 1935-3562. 3567, correto. No 62, chame pronto, pushback, acionamento. O ajuste é 10-13 agora. Chamará para o push acionamento 1013, o ajuste agora. O controle confirme a frequência 1198? 1935. Já está atualizado na notícia. 1935, graças. O meu Eco India livrou a pista, confirme estacionamento. Fala, confirme pista operando em clara extensão. 3567, afirmo. Salo, Romero Coenga livrou a pista, senhor. Está aqui para ingresso na para a parte da bata. Para dentro do pátio. Gente, pátio da bata, o Romero Coenga, táxi em frente Alfa, Juliette. E pátio principal, vai reportar na Taxi Lima. Gente, o Romero Coenga. 935. Ok, 3935. Essa foi a frequência que o Centro Brasília passou. Obrigado. Desculpa. Gol no 925, Solos 11, Livra 1219, mantém posição antes da Alfa. Livra, chama 219, mantém antes da Alfa, gol 925. Juliette, a próxima à esquerda. Juliette, parte principal, vai reportar no ataque Sueli Lima. Atento, Juliette, principal, reporta ali na Lima, Romero. Solo, Salvador, gol 925, antes da Alfa. O gol no 925, táxi via Alfa, Juliette, vai reportar para o ingresso, parte principal. Alfa, Juliette, reportando para o ingresso no principal, gol 925. 88, continua a aproximação, guardando pista livre, informa o número 2 para o pouso. Certo, já está visual com a 28. Salvador, o TAM 3567 para o push acionamento, tá? No 6. Tá no principal, Romeu Eco Índia. Gente, Romeu Eco Índia está autorizado o táxi, parte principal, vai reportar no táxi Sui Lima, para prosseguir o táxi. Do TAM 3567, coordenando com a equipe do solo após a passagem retaguarda dos Cirrus, aeronave de pequeno porte Cirrus 30, passar sua retaguarda e sou autorizado por espécie acionamento, chame táxi. Aqui, após os Cirrus, iniciará o pushback, tomará para o táxi do 3567. Mal 9, mantém posição antes da Alfa. E lá, tio, ali para 1219, mantém posição antes da Alfa. Opa, para Romeu, o golfinho de Oscar tem condições de decolagem imediata. Sim, estou coordenando junto ao controle aqui um espaçamento maior entre as aeronaves instrumento. Aguarde. Aguardando, golfinho de Oscar. Trip 5488, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 09 nós. Ah, livre pouso para o Trip 5488. Boa tarde, prossiga táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. É, pátio 5, senhor. Sim, então vai para o pátio 5, vai taxar via Alfa, é, mesmo assim irá ingressar via Kilo, pátio 3 e irá aguardar para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, aguardará para o ingresso no pátio principal, não, linha 0. Alô, Roberto, vai para o ingresso para Lima. Romeu Eco Índia autorizado ingresso Lima, Mike vai reportar na taxiway Quebec para o cruzamento da pista. Sente, Lima, Mike, Quebec, Romeu Eco Índia. TAM 8002 na escuta. 2, Salvador 8002, passou parte da 28, baixo travado. Ciente, TAM 8002, continue a aproximação aguardando pista livre. Ciente, 8002. Boa tarde, táxi, eu vou no 399. Romeu Eco Índia, Romeu Eco Índia na escuta. Relativa, senhor, já tem que ir com o Solo Zuno 6, ao livrar à esquerda, 121, decimal 9, mantenha a posição antes da Alfa. Gente, ao livrar à esquerda, 119, mantendo antes da Alfa. Ingresso na pista, 1735, até a Bata. Reporte livrando a pista. Gente, reportará. TAM 8002, livre pouso, pista 28. Vento 220 graus, 08 nós. Livre pouso, pista 28, TAM 8002. Golf India Oscar, visual com tráfego na final da 1.